frente porque eu quero passar. Se encostar na minha família, nessa porra eu vou rosnar. Estilo um cachorro que defende a família, no estilo grande líder que vai fazer justiça. Com as próprias unhas, forças e dentes, com a fé divina que vai romper correntes. Decisão de vencer é minha, vou lutando como um galo na rinha. Agora eu quero mais, cansei dessa vidinha. Não vem me criticar, dizer que não quer vitória, ficar se lamentando, só vivendo de esmola. O rap não morreu, só se for na sua mente. Eu acredito tanto nisso, pode me chamar de crente. Envolvente de repente, que vai fazer crescer. Eu não vivo pelo rap, ele que me faz viver. Se é olho por olho, só quero minha parte. Se for pra bater de frente, na moral aperta start. Pelo corre onde um mata, outros morrem. Tô na batalha onde muitos que se cala. Tô na missão e traficando informação. Vou que vou. Pelo corre onde um mata, outros morrem. Tô na batalha onde muitos que se cala. Tô na missão e traficando informação. Vou que vou. A noite cai e com ela a maldade que eu vejo aqui nas ruas. Mas isso não intimida o soldado de Esparta, que tá preparado nessa vida e na corrida. Os verdadeiros a que fica não implica, fica a dica. Os falsários se complica no debate, até morre de infarte quando mostro nossa arte. Pode vir colar na grade com as ideias de mil grau, com instinto vida louca, é nós que manda nessa porra. Cansei de ser humilde, só vim buscar o que é meu. Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Tô no pique racional, só chegar quem é capaz de fazer acontecer. Eu cheguei e vou vencer. E dou aqui doer, eu levantei, saí do pó. E até em pingo d'água nessa fita, nós dá nó. Não que seja convencida, e agora eu tô por cima, viciando os moleque com peso da minha rima. Vou que vou.